Aquele que vier após mim, jamais lançarei fora. Vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós todo o meu jugo. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e todo o meu fardo é leve. Quem tá cansado e oprimido, vem a mim, vem a mim. Eu vos darei um alívio. Vem a mim, vem a mim. Quem tá cansado e oprimido, vem a mim, vem a mim. Eu vos darei um alívio. Vem a mim, vem a mim. Quem tá cansado e oprimido, vem a mim, vem a mim. Eu vos darei um alívio. Vem a mim, vem a mim. Quem tá cansado e oprimido, vem a mim, vem a mim. Eu vos darei um alívio. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me tira do Egito, da terra de Faraó. Abriu o mar vermelho para mim poder passar. A terra prometida, Canaã, vou conquistar. Graças eu te dou, ó Pai Senhor do céu. Graças nós te damos, Deus conosco, Emmanuel. Ocultaste estas coisas aos sábios instruídos. Revelaste estas coisas a todos pequeninos. Tudo já foi entregue por meio do Pai. Em Jesus, o Messias, a verdadeira paz. Aquele que recebe o Filho também recebe o Pai. Aquele que negar o Filho também negará o Pai. Vinde a mim, todos vós que estão muito cansados. Vinde a mim, todos vós sobrecarregados. Aproximem-se de mim e encontrarão refúgio. Tomem sobre vós todo o meu jugo. Aprendei que sou manso, humilde de coração. E acharei descanso e também a salvação. O meu jugo é suave, todo o meu fardo é leve. A justiça divina em favor dos que recebem. Ainda que o pecado se torne branco como a neve. Ainda que você faça uma nova prece. Lave suas feridas no sangue de Jesus. Entregue sua vida e caminhe pela luz. Luz. Vem, vem a mim, vem a mim. Quem tá cansado e oprimido, vem a mim, vem a mim. Eu vos darei um alívio. Vem a mim, vem a mim. Quem tá cansado e oprimido, vem a mim, vem a mim. Eu vos darei um alívio. Vem a mim. Vem a mim. Quem tá cansado e oprimido, vem a mim, vem a mim. Eu vos darei um alívio. Vem a mim, vem a mim. Quem tá cansado e oprimido, vem a mim, vem a mim. Eu vos darei um alívio. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O convite é pros aflitos que o mundo despreza. A quem toma sua cruz e segue a Jesus. Renuncia às trevas e anda pela luz. Vem a mim, você que tá muito cansado. Vem a mim, eu te darei um abraço. Jamais te lançarei para o lado de fora. Sempre te amarei, porque minha é toda a glória. Assassino, ladrões, pecadores, todo aquele que tem sede e fome. Não negue os seus mandamentos e nem rejeite o Filho do Homem. Vinde a mim do jeito que você mesmo está. Pois tenho a certeza que Jesus vai te mudar. Não rejeite o amor do nosso Senhor Jesus. Sacrifício santo vivo, resgatando os perdidos. Quem achou que acabou pelo amor, pela dor? Jesus Cristo, Santo Espírito, Filho do grande Deus vivo. Só você pode tomar uma grande decisão. Em Jesus há poder, a porta pra salvação. Só você pode escolher o caminho que quer andar. Só Jesus, Santo Rei, Ele quer te libertar. Faça agora sua escolha e carregue todo o seu fardo. Se arrependa, confessando a Jesus o seu pecado, que te leva a pensar que você é mais que os outros. Só Jesus te